Aham, aham. Eu e você, você e eu. Só sei que é muito especial. Muito especial. Muito especial. Muito especial. Uma noite de luar. Pega as taças, que eu sirvo vinho. Saúde. Na vida a gente quer um motivo pra sonhar. Uma mulher de verdade que cê pode contar. Confesso que no início não queria nada sério. Falei pra não se apegar, sempre fui sincero. Coração ferido, queria só ficar. Não dá pra confiar, mas cê me fez me apaixonar. Acontece que na vida, nada é por acaso. O destino nos uniu, te amar não é pecado. Me lembro de tudo que passamos juntos. Segura na minha mão, é só nós dois contra o mundo. Armadilhas, intrigas, muita gente má. Agora tá tudo bem, azul da cor do mar. Você é a peça que faltava do meu quebra-cabeça. Um sentimento mais puro que a gente quer que aconteça. Só sei que é verdade, não é coisa de momento. Mil motivos pra sonhar, você é meu fechamento. Aconteceu sem querer. O destino me trouxe pra você. Seu olhar, como é lindo. O azul da cor do mar. Descalço na areia, fim de tarde, pôr do sol. Mó visual, cê levanta meu astral. Com você, meu amor, tudo fica blue. Adoro viajar no seu corpo nu. Ou de lingerie, fazendo selfie no espelho. Jogando aquele charme, balançando o cabelo. Tô envolvidão, me leva pro céu. Veio adoçar com gosto de mel. Quero de novo sentir seu abraço. Então me dá um beijo, me enche de afagos. É a tampa da panela, minha cara a metade. Te procurei e achei, resumo da felicidade. Te amar por toda a vida, não é coisa de momento. Meu motivo pra sonhar, você é meu fechamento. Aconteceu sem querer. O destino me trouxe pra você. Roberta é o nome dela. Meu motivo pra sonhar. Azul da cor do mar.